tema daquilo que vai ser colocado aqui hoje é anjos da guarda, ou anjo da guarda. Bom, eu acho que todos que estão aqui já devem ter ouvido falar de anjo da guarda, né? Porque nós estamos numa região quase que eminentemente católica, né? Então, anjo da guarda é um ser espiritual, digamos, né? Que já existe, digamos assim, na concepção humana há muitos e muitos anos, né? Vamos voltar um pouco na história, e se a gente vai, digamos assim, partir lá para 4 mil anos antes de Jesus, na época em que, digamos assim, criou-se a primeira grande religião, que foi a religião judaica, através de Abraão, e se nós consultarmos o Torá, que é o livro sagrado dos judeus, o livro sagrado hebraico, nós vamos lá encontrar a palavra anjo. Já isso há 6 mil anos atrás. Isso aí é fácil, vocês entrarem na internet e procurarem lá livro sagrado judaico, vocês vão encontrar lá e alguns trechos onde falam do anjo da guarda, o anjo guardião, o anjo bom, o anjo que veio do céu, o anjo mensageiro, já desde aquela época. Com o advento do cristianismo, na vinda de Jesus, há 2 mil anos e alguma coisa, em teoria, né? Também na Bíblia, que é o livro sagrado cristão, tanto no Velho Testamento como no Novo Testamento, existe a palavra anjo, numa concepção mais, digamos assim, de anjo como sendo um mensageiro, algo de bom, algo que nos traz boas novas. Se nós vamos avaliar hoje, também procurando na internet, sobre o livro sagrado islâmico, ou maometano, como queiram, também nós vamos encontrar a palavra anjo da guarda. Então, todas as grandes religiões existentes, que são aquelas três grandes religiões monoteístas que acreditam num só Deus, que é a judaica, ou hebraica, a cristã e a islâmica, acreditam e pregam a existência de um anjo da guarda. O que quer dizer anjo? Se nós procurarmos o dicionário, a palavra anjo quer dizer assim, gênio, quer dizer inteligência, quer dizer genietude. É alguém que está acima de nossa capacidade intelectiva. Esse anjo guardião, ele... Inclusive o Kardec, em suas obras básicas, ele colocou lá, eu não lembro se é no Livro dos Espíritos ou no Evangelho segundo o Espiritismo, ou talvez nos dois, ele inclusive colocou lá a ideia de uma hierarquia de anjos. Os anjos, os arcanjos, os querubins e os serafins. Sendo que esses últimos, eles não teriam nem mais a forma humana. Eles teriam evoluído tanto na ideia de evolução moral e ética, de que eles não necessitariam mais reencarnar aqui em qualquer outro planeta, e eles já teriam atingido uma situação de pura energia, seriam os serafins. Então, essa seria a hierarquia principal, né? Talvez hoje a gente encontre outras no meio aí, mas essa seria a hierarquia principal dos anjos, arcanjos, querubins e serafins. Tá, mas e a história de anjo? Todos nós, será que temos um anjo guardião? O Espiritismo, segundo as ideias, digamos assim, dos livros básicos do Kardec, ele nos coloca a ideia de que o anjo guardião, ele é um mensageiro. É um ser espiritual de uma hierarquia mais elevada do que nossa condição humana em que estamos aqui na Terra, certo? E que todos nós temos um anjo guardião. Todos nós, desde aquele que trabalha na mais humilde das profissões, como aquele que tem o maior rico na face da terra, tem o seu anjo guardião. Porque é uma predisposição de todas as pessoas, de todos os seres espirituais que reencarnam nesse planeta. Eles vêm com um anjo guardião. Aí, aquele que é o pior dos traficantes, aquele que é o pior dos bandidos, aquele que comete as piores atrocidades, também tem um anjo guardião, também tem um espírito protetor. E aí eu sei que vocês vão se perguntar, mas afinal das contas, o que é que esse anjo faz para esse cara que só comete esse tipo de atrocidades? Bom, a gente tem que pensar o contrário. Essa pessoa, esse ser espiritual encarnado, é uma entidade encarnada igual a nós, que comete esse tipo de atrocidade, se não existisse no lado dele esse anjo guardião, esse mensageiro, ele ia ser muito pior daquilo que ele já é. Vocês tentaram compreender a história? Então, todos que cometem atrocidades, que também são irmãos nossos, mas que talvez não tiveram as mesmas oportunidades que nós tivemos de aprendizado, tanto moral como ético, também tem seu anjo guardião. E, se não tivessem esse anjo guardião, eles não estariam naquela situação aí. Eles estariam um pouco pior. Essa é a concepção que nós devemos pensar sobre o anjo guardião. Porque a gente, às vezes, quando escuta aquilo que a gente escuta na televisão, ou olha fotografias na internet, dados que vêm na internet sobre as atrocidades que são cometidas hoje contra crianças, contra seres humanos, contra animais e tal, a gente fica pensando, hoje que a gente fala, né, sobre esse tema anjos guardiões, mas por que que esse cara faz isso? Eu acho que ele não tem esse anjo, né, que tenta passar essas mensagens de a elevada... elevados pensamentos morais e éticos. E aí eu coloco de novo, que se não existisse esse anjo guardião no lado dele, ele seria 2, 3, 4 vezes pior daquilo que ele já é. Essa é a questão. Então, cada um de nós, se nós, no momento de nossa reflexão, no momento que nós podemos, talvez nós possamos estar em estado, digamos assim, de reflexão, de poder meditar, de meditação, nós vamos perceber que o nosso anjo guardião está no nosso lado. Ele está nos intuindo. Eu me lembro que, desde que eu me lembro por gente, eu estudei numa escola de freiras, né, a escola das Irmãs São José, e todas as manhãs, ou todas as tardes, né, no caso, quando a gente ia na aula de tarde ou de manhã, a gente, antes de começar a aula, existia a professora ou a irmã que dava aula, que ela pegava e ela convidava todos os alunos a rezarem pelo anjinho da guarda. E naquela época lá eu tinha 5, 6 anos de idade, e eu nunca vou esquecer disso aí. Por quê? Isso é um, eu diria que é uma tradição, é um sentimento bom que eu trago comigo desde aquela época lá. Por quê? Porque aquilo nos fazia bem, porque era para nossa proteção. Desde aquela época, essas professoras, essas irmãs, elas nos passavam a ideia de que nós rezando para o nosso anjo da guarda nos proteger, nós iríamos ter sim uma proteção maior. E realmente, a gente tinha sim, porque o que a gente aprontava uma vez, eu acho que não é... o que a gurizada apronta hoje não é nem um terço daquilo que nós, com 10, 12 anos de idade, a gente aprontava naquela época lá. Realmente, essa é a ideia. Hoje, eu diria que hoje os jovens, é claro que alguns metidos nas drogas, ou em bebida, ou em outras coisas, talvez eles estejam um pouquinho mais perdidos, né, entre aspas. Mas, na nossa época, realmente o nosso anjo guardião tinha que ser forte. Eu acredito realmente na existência desse anjo guardião que está no meu lado e no lado de cada um de vocês. E minha mãe, católica, apostólica, romana, né, sempre também nos obrigava a rezar pelo nosso anjo da guarda. Inclusive no nosso quarto, nós éramos em 3 irmãos, e tinha lá um quadro do anjo da guarda, protegendo as crianças em lugares assim onde haveria certo perigo. Então isso talvez seja uma coisa assim bastante pessoal minha, né? Mas eu devo passar para todos vocês que a ideia de anjo guardião, ela é simplesmente para alguns um pouco fantasiosa, mas para outros ela é extremamente real. E tão real que o próprio Kardec, quando ele digamos assim, ele compilou todas aquelas obras básicas sobre o espiritismo, né? A própria filosofia, a própria ciência, a própria religião, ela comprova cientificamente a existência de entidades espirituais superiores, de uma hierarquia mais elevada do que nós, que estão no nosso lado o tempo todo, tanto que existe nos livros do Kardec uma ideia, e eu acredito sinceramente nisso, de que 70% das nossas ideias, dos nossos pensamentos, não são nossos. Ou vêm de espíritos que estão tentando influenciar nós, as nossas pessoas, nossas mentes, né? Influenciar de maneira negativa, ou de espíritos, digamos assim, elevados, que são os nossos guias espirituais, que alguns chamam de anjo guardião. Então, dentro do espiritismo existe essa concepção de que o guia espiritual é também o anjo guardião. E eu, nesse tema aí, até fui eu, né, Miki, que dei essa ideia de falar sobre anjo guardião, é porque essa ideia que me surgiu no momento que a gente estava procurando os temas a ser colocados aqui no sábado, eu me lembrei de anjos guardiões, de anjo guardião, anjos da guarda, né? Por causa exatamente da minha criação, da maneira que fui criado dentro da Igreja Católica, sobre a questão da proteção do anjo guardião, da proteção que o anjo guardião, que o anjo da guarda exerce sobre nós. É só a gente abrir nossa guarda, abrir nossa mente, o nosso coração, que realmente eles nos vão influenciar, mas de maneira extremamente benéfica e positiva. Obrigado.